Essa é a pressão do Bem TV. O grande passar moral tem. Mais pólvora! Calma, Maria do Bairro. Explode o bagulho! Pressão do Bem TV. Mais pólvora! Calma, Maria do Bairro. Explode o bagulho!